Quanto tempo vale a pena, se eu sou o dono do esquema, ok? Drogas que eu faço te vicia, eu sei. Toca no teu fone todo dia, quanto tempo vale a pena, se eu sou o dono do esquema, ok? Drogas que eu faço te vicia, eu sei. Toca no teu fone todo dia, como que fala tuas amigas, baby, eu nem tenho nada contigo, ok? Agora não posso me casar, ok? Não curta a vida sem reclamar, ok? Ei, bicho solto, sigo livre. Cê veio pra constar, somei e sigo livre. Se quiser brigar, lá em casa tem um ringue. Cama, Netflix, suave, moranguinho, vive. Milkshake na geladeira, eu quero um litro. Foda-se, meu mano, eu lancei e sigo indo. Agora, my baby, desculpa, mas já vou indo. É a vez de outra, foi bom, mas ela tá vindo. Quanto tempo vale a pena, se eu sou o dono do esquema, ok? Drogas que eu faço te vicia, eu sei. Toca no teu fone todo dia, quanto tempo vale a pena, se eu sou o dono do esquema, ok? Drogas que eu faço te vicia, eu sei. Toca no teu fone todo dia, quanto tempo vale a pena, se eu sou o dono do esquema, ok? Drogas que eu faço te vicia, eu sei. Toca no teu fone todo dia, quanto tempo vale a pena, se eu sou o dono do esquema, ok? Drogas que eu faço te vicia, eu sei. Toca no teu fone todo dia, quanto tempo tá tendo, quantas noites eu tenho, já na faixa peso KGI eu chego como? Faço lançamento bom bem rápido no ano. Igor só fala meu mano, nem comecei. Agora vai me ver com terminei. Eu quero seu Gucci, bro, combina mais comigo, Bitch, não foge meu jean, nunca tocar no meu yen. Nunca tocar no meu yen. Nunca tocar no meu yen. Sem pressa, uma prece pro squad. Sai dessa, sente se matar. Sem pressa, uma prece pro squad. Sai dessa, sente se matar.